paz do Senhor. Eu estava limpando minha caminhonete hoje e na carroceria eu vi que havia uma corrosão geral nos metais. Foi uma gota de um ácido que eu deixei cair e ele corroeu toda a vizinhança. Eu fiquei pensando que os acontecimentos globais nós devemos estar por dentro. Alguns não fazem a menor diferença, mas outros são alertas para nós cristãos. Tem um vizinho do nosso querido país que já deixou pingar uma gota de um ácido corrosivo bem no meio da instituição chamada família, aquela que Deus criou, começando com um homem casado com uma mulher e tendo seus filhos. Esse ácido se chama a aprovação de casais de pessoas do mesmo sexo. Eu espero que esse ácido corrosivo não ataque os países vizinhos. Que Deus nos livre. Pense nisso. Deus te abençoe. E até amanhã.